Salve, Tupã. Eu venho da Aruanda. Do lugar de onde eu venho, só existe amor, fraternidade e paz. Do lugar de onde eu venho, a terra do infinito, a Aruanda de Deus, só habitam aqueles que são amorosos, altruístas, universalistas, que têm sede de conhecimento, que trabalham, que respeitam a vida, respeitam a natureza, amam o próximo, independente de quem seja, amam os doentes. Os doentes são aqueles que estão cheios de paixões, são aqueles que têm os instintos animais à flor da pele, são os agressivos, os violentos, os arrogantes, os egoístas, os prepotentes, os vaidosos. Animais em corpos humanos. Do lugar de onde nós viemos, só tem amor e fraternidade. Para habitar a Aruanda, é necessário que tu te desprendas da matéria, mesmo vivendo na matéria. Que tu uses apenas o que você precisa para viver bem. E o que você precisa para viver bem não são os excessos. Porque você pode dizer que o que você precisa para viver bem sejam excessos. Não, você não precisa de excessos. Para habitar a Aruanda, você tem que gostar de servir e aprender. Servir o seu próximo. Não virar as costas para ele. Abraçar e estar em busca do teu inimigo. Não você o vê como inimigo, mas ele te vê como inimigo. Se ele não vem a você, vá você a ele. Fala com ele, fala para ele. Como foi feito agora? Ele não vê como inimigos, mas eles o veem como um inimigo. Um revolucionário, um farsante. Como foi com o Cristo? Como foi com Chico? Como foi com Paulo de Tarso? Como foi com Jeremias, Neemias, Isaías, Platão, Sócrates, Ramatiz? Não aceitam. Muitos não aceitam Ramatiz até hoje, sendo que ele existe. E todos os ensinamentos que vieram são dele. Por isso, a próxima palestra será um ensinamento que será trazido, que vem de Ramatiz. Atitudes agressivas, arrogantes, prepotentes, julgadoras, ofensivas, escarnecedoras, são atitudes de espíritos encarnados hoje aqui na Terra, espíritos esses que nunca habitaram dimensões onde habitam espíritos angélicos, porque se já tivessem habitado essas dimensões, por mais que estejam no esquecimento, não teriam essas atitudes. E caso tivessem essas atitudes, mesmo sendo crianças, crianças que eu digo é no corpo físico, mesmo sendo crianças, se sentiriam incomodados. Alguém aqui, quando foi criança, já escarneceu de alguém, já ofendeu e depois se sentiu mal? É porque essa não é a sua natureza. É muito bom você ter se sentido mal depois de ter ofendido alguém, mesmo sendo criança. Porque isso quer dizer que A tua estirpe espiritual vem do alto. Já aconteceu de você, quando era criança, brigar com um coleguinha fisicamente? Você dá uns socos nele, uns pontapés, e depois você olhar para o lado, ele no chão chorando, e você sentir pena dele? Você sentiu isso? Você ficou com pena dele? Meus parabéns, isso é muito bom. Isso quer dizer que você tem um bom coração e que você tem grandes chances de ter vindo de dimensões altas. Você se arrependeu. Você sentiu amor por ele, mesmo ele estando errado. Depois que você bateu nele, você se arrependeu. Você ficou com pena dele. Isso quer dizer que Jesus já está vivo no teu coração e no teu espírito. Como Riandererenai acabou de dizer, espíritos angélicos estão vindo. Jesus está dando a bênção dele para cada um deles. Como é que vocês irão recebê-los? Porque muitos deles serão apresentados para vós. Como vocês irão recebê-los? Porque de onde eles vêm, não existe arrogância, não existe vaidade, não existe prepotência, não existe soberba, não existe ganância, não existe mentira, não existe fofoca, não existe maledicência, só existe amor. Porque eles vêm de dimensões altíssimas. Eu habito a Aruanda, mas eu habito essas dimensões. Aruanda, eu amo a Aruanda, mas existem dimensões ainda mais altas, as quais nós habitamos, mas nós também entramos e vivemos em outras colônias, porque lá existem muitos espíritos os quais nós estamos instruindo. E nós temos trabalho nessas colônias. Porque nas dimensões, as quais nós viemos, lá os espíritos de pouca ajuda precisam. Nós que gostamos de estar nas dimensões onde há espíritos que precisam de ajuda e ensinamentos, porque a nossa maior alegria é instruir. Por isso nós descemos a carne, como este aqui fez, para instruir. Porque a nossa maior alegria é quando a gente vê um irmão arrependido e evoluindo, desencarnando e entrando em dimensões às quais eles nunca entraram, porque progrediram por causa dos ensinamentos que nós damos. Essa é uma alegria e tanto para o nosso espírito. A alegria é tão grande que a gente sobe muito alto. Porque a alegria está associada ao amor, o amor divino, o amor de Deus, o amor do Cristo, que é um amor que a maioria desta humanidade ainda não conhece. E nós estamos aqui para tentar trazer esse amor para vocês. Estamos conseguindo, estamos tendo grandes resultados. Nós vamos continuar neste canal de YouTube, chamado Casa Plataforma de Oração. Nós estamos tendo esses resultados. Estamos trazendo essas mensagens que está despertando muitos, está despertando muitas consciências. E podem ter certeza, está entrando, essas mensagens estão entrando em corações os quais vocês nem imaginam. E não se surpreendam quando no futuro entrar pela porta desta casa algumas pessoas que vocês nem imaginam que entrariam aqui um dia. Pessoas às quais vão vir abraçá-los e muitos virão para pedir perdão e serem seus amigos, porque vocês não são inimigos deles, nunca foram, mas eles se tornaram inimigos de vocês porque não compreenderam o que Deus fez através de vocês, principalmente através deste aqui que eu estou usando agora como um instrumento para trazer essa mensagem para vocês. Eu sou o Caboclo Tupã. Eu amo. Eu perdoo. Eu sou a amizade. Eu sou o amor. Eu sou a justiça. Eu sou a perseverança em Deus. A desistência não habita o meu coração, assim como não habita, deixa aqui. A deserção e a covardia também não habitam o meu coração e nem deste aqui que eu uso agora. Nós. Essas palavras não existem no nosso espírito. Porque a nossa alegria, felicidade, honra e glória está no reino do Cristo, não aqui neste mundo. Os nossos tesouros estão no reino do Cristo. Nós não temos tesouros aqui, nem coroas, nem tronos, nem reinos. Aqui não. Onde tudo corrói, onde tudo se acaba, passageiro, ilusório, não. Os nossos tesouros, eles são inacabáveis. E eles, ao invés de se acabarem, ou se desfazerem, ou diminuírem, os nossos tesouros, eles só aumentam cada vez mais. São os tesouros do espírito, adquiridos com renúncia, amor, altruísmo, perseverança e coragem. Nós somos a força, nós somos a coragem, nós somos o amor, nós somos a justiça divina. É hora do amor e da justiça, a justiça feita com amor. A justiça feita em paz, em ordem, com carinho, perseverança e equilíbrio. Nós estamos aqui. Nós descemos. Chegou a hora de nós nos mostrarmos para o mundo. Nós estamos aqui. Nós estamos entre vós. Nós somos Deus em ação. Salve Deus. Salve Jesus, salve o amor, salve a paz, salve a nova terra, salve o povo de Aruanda, salve Oxóssi, o guerreiro das matas, salve Tupã.